Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje viemos ao Mosteiro do Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, precisamente onde viveu a irmã Lúcia. As Carmelitas do Mundo celebram no próximo ano o 5º centenário do nascimento da fundadora. Santa Teresa de Ávila nasceu em 28 de março de 1515. É possível que o Papa Francisco visite Ávila, em Espanha, para se associar a este ato. Vamos dar continuidade a uma conversa que iniciámos em outubro com a superiora do convento, a irmã Maria Celina, a quem desde já agradecemos por se disponibilizar para continuar o diálogo acerca da fundadora, das Carmelitas e da irmã Lúcia, que viveu em clausura neste convento. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. Irmã, coloco-lhe a primeira questão, e que é a seguinte. Em outubro, quando cá estive, ficámos a saber um pouco mais da vida contemplativa das irmãs, mesmo quando trabalham dentro das grades do convento. A irmã utilizou um termo que vou citar: mãos no trabalho e coração em Deus. Transformar o trabalho em oração, procurar desta forma que todo o dia seja oração. Agora, a minha questão é assim: se o dia é oração, a noite também é oração, mesmo quando se dorme. O que é que lhe parece? Sim, porque quando se está entregue a Deus, tudo lhe está consagrado. A São João da Cruz, um carmelita contemporâneo, muito amigo de Santa Teresa, tem esta expressão: as obras do religioso não são dele, mas são da obediência. E quando nós consagramos a Deus a nossa vida, todos os nossos atos, e não fica de fora também o tempo do sono, que vivido na obediência é um ato de amor também. Se eu, e algumas vezes tenho tido essa falta, por gosto de ler, fico além do tempo normal, eu estou a desobedecer. Estou a buscar um prazer para mim que não está sob a obediência. Por isso é que Santa Teresa de Jesus creiou que era ela que, quando chegava àquela hora, mesmo que tivesse uma frase a meio, penso que parava por ali, ou quando, a leitura. Quando toca o sino, ou quando termina o tempo da leitura, ou quando estamos no recreio, que aí até é quando custa mais, e é algo que se oferece de muito valor, porque cortamos às vezes uma conversa muito interessante. Tocou o despertador, temos um conta-minutos, tocou o conta-minutos e quebra-se a conversa para entrar na intimidade com o Senhor. É uma oferta que se faz daquilo que para mim seria um prazer, acabar aquela palavrinha. A obediência, penso eu, eu sou um simples leigo, um fiel leigo, mas eu creio que para Deus, portanto, a obediência é das coisas mais importantes, talvez, não? É que é a imolação por amor da nossa vontade, que é o que nós temos mais nosso. A imolação da nossa vontade, e nós gostamos muito de fazer a nossa vontade. Eu outro dia pensava, refletia um bocadinho com o Nosso Senhor e pensava no seguinte: muitas vezes nós, no dia-a-dia, pedimos para que Deus nos aumente a fé. Acho que é interessante. E fazê-lo em grupo, fazê-lo individualmente. Mas muitas vezes eu penso que nós não pensamos verdadeiramente no que estamos a dizer. Porque a fé não é alguma coisa que também que se nós pedimos, que nos caia assim de mão beijada. Tem que haver um esforço da nossa parte. E esse grande esforço é deixar de querer fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, penso eu, que de alguma forma será isso. Quando Santa Teresa comenta o Pai Nosso no livro que ela escreveu para a formação das Carmelitas, que é o Caminho de Perfeição, Quando ela comenta o Pai Nosso e chega a essa parte, seja feita a vossa vontade, ela diz isto: tudo o que disse para trás e tudo o que direi depois converge para aqui. Que enquanto eu não rendo a minha vontade à vontade de Deus, estou a fazer algo de como que uma rédea, um travão para onde Deus me quer levar. E depois que eu digo sim, está tudo bem. Irmã, ainda em relação a esta primeira questão que coloquei, e pronto, já não é uma pergunta, mas é apenas para dizer o que eu tinha pensado. Em relação, portanto, a irmã dizia, portanto, que transformar o trabalho em oração, e eu coloquei a questão de então enquanto dormimos. Portanto, a irmã já respondeu e eu agora digo mesmo como um leigo. Portanto, se o nosso último pensamento é para Deus e se eu acordar o primeiro pensamento é para Ele, no fundo a noite foi com Ele, não é? Está tudo consagrado. Há uma frase do Cântico dos Cânticos: eu durmo, mas o meu coração vela. Irmã, se eu não estou errado, fiquei com a impressão que aqui no convento se levantam antes das 6, fazem uma hora de oração mental, laudes, missa, trabalho diverso, almoço e tertúlia. A questão que eu coloco é: só uma tertúlia ou é mais que uma tertúlia durante o dia? Chamamos o recreio, temos depois do almoço e depois do jantar. São duas horas por dia. Pronto, são 2 horas por dia, sim. Pronto, está esclarecido. No fundo, eu chamo de tertúlia, pronto, porque leigo. Pronto, sim. Quando disse que fazia uma hora de oração, presumo que se referia à oração mental, ou não? Sim. É, cada uma, estamos todas juntas, mas é individual. Cada uma fala com Deus, sim, do que entende. É, estar com o Senhor a sós. É como que esteja a sós. Cada uma está com Ele. Irmã, já agora, desculpa, isto são curiosidades para nós que estamos fora desta clausura. A oração mental é só uma vez por dia ou fazem 2 vezes? São 2 vezes. 2 vezes, uma manhã e outra tarde. Sim. São as horas fortes, os tempos fortes do dia para uma parte alimenta a outra. Na oração, nestas horas de oração, eu embrenho-me mais na intimidade com o Senhor para que depois, durante o resto do dia, Ele esteja presente. E sempre o trabalho em função da oração. A Beata Isabel de Trindade, uma carmelita francesa, confessou que, ao princípio do seu ofício de roupeira, interessou demasiado pelo trabalho e perdia a presença de Deus. E então ela disse: enquanto não consegui despender-me dos meus trapos, porque depois ia para a oração e aquela preocupação ia com ela. E é preciso cada coisa estar no seu lugar. Muito bem. Uma parte alimenta a outra, diz a irmã. Portanto, e ajuda a fazer o trabalho, ajuda a aproveitar o tempo. Eu coloquei estas questões até mais, se calhar, para mim do que para a maioria dos nossos ouvintes. Porque eu em tempos li, penso que não ouvi, li Madre Teresa de Calcutá, numa determinada altura, parece-me que as irmãs tinham muito que fazer. Elas não conseguiam chegar a tudo o que era necessário. E então, Madre Teresa de Calcutá decidiu que lá no mosteiro, no convento, em vez de meia hora, de cada vez passasse a fazer uma hora. Claro, isto não há dúvida nenhuma que é só a base da fé que a gente pode ver isto. E isto leva-me a outra parte. Numa determinada altura, o Papa, hoje São João Paulo II... É hoje... Ele teve uma reunião com sacerdotes e nessa reunião com sacerdotes pronto, o Santo Padre incentivou-os a fazer oração mental. Creio que lhes falou em meia hora da manhã, meia hora à tarde, pronto, e ficaram todos calados, à exceção de um, que creio que era ainda um jovem, e que disse: Santo Padre, eu tenho o meu dia tão ocupado, que eu não tenho tempo para fazer oração. E para provar, eu vou-lhe dizer o que é que faço durante o dia. E este jovem sacerdote, de facto, começou a dizer o que fazia. E ele fazia imensas coisas. Ele levantava-se muito cedo, e para além daquelas obrigações como sacerdote, da missa e das confissões, portanto, ele fazia muitas outras coisas. Portanto, ele estava exatamente ocupado, completamente ocupado durante o dia. E então, quando acabou a explanação, João Paulo II disse-lhe: de facto, você não tem mesmo possibilidade de fazer oração. Meia hora não tem possibilidade. Com tanto que fazer, você tem que dobrar o tempo. Você tem que passar a fazer uma hora. Porque com meia hora você não consegue conciliar isto. E com uma hora vai ter muito mais luz, vai ter muito mais visão e vai conseguir conciliar durante este trabalho. Agora, isto só se vê à base de fé. Porque senão, parece uma contradição. Parece uma contradição. Por acaso estou-me a lembrar de uma coisa que li de Santa Paula Frassinetti, a fundadora das Irmãs Doroteias. Começou por receber, cuidar de meninas pobres. E quando tinham dificuldades económicas, o remédio era receber mais uma menina. Parece que era o contrário. Pois, exatamente. Lá está. Portanto, nós confiamos muito em nós. Sim, sim. Mas temos a confiar, de facto, em Deus, porque é Ele que dispõe tudo. E às vezes nós, até no dia a dia, às vezes temos necessidade de tratar de um assunto e dizer: agora onde é que vou encontrar a pessoa? E ela parece que aparece logo ali, nos é colocada logo ali para resolver as coisas. Portanto, temos que confiar, de facto, mais em Deus do que em nós. Coração das estrelas arde no peito do céu. São bilhões de velas em ermidas e capelas que alguém um dia acendeu. E uns dizem que foi Deus que acordou para ver as horas numa noite de janeiro. Estrelas e aurora, os seixos de Sirius, Sirius, centauros, dragões, fazem as constelações. Outros dizem que a matéria estava presa no nada e explodiu num Big Bang, espalhou-se como sangue e fez a noite constelar. Mas há outra explicação que não é menos exata. As estrelas são a voz, vogando entre nós de prata, lá em cima a volar por nós. Usas cisnes e leões, sírios, centauros, dragões, fazem as constelações. Cisnes e leões, sírios, centauros, dragões. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2, através da Rádio Nova.com, ou domingo às 9 à segunda-feira às 19. Falamos do convento do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, precisamente onde viveu a irmã Lúcia. As Carmelitas de todo o mundo celebram no próximo ano o 5º centenário do nascimento da fundadora, Santa Teresa de Ávila, que nasceu em 28 de março de 1515. Estamos a dar continuidade a uma conversa que iniciámos em outubro com a superiora do convento, a irmã Maria Celina, a quem agradecemos por se disponibilizar para continuar o diálogo acerca da fundadora, das Carmelitas e da irmã Lúcia, que viveu em clausura neste convento. Irmã, ainda mais uma questão, aliás, várias questões. Aqui no convento, aqui no mosteiro, o terço é rezado individualmente ou também é assim, em grupo? Houve algum tempo em que se rezou em comunidade. Já tivemos, agora neste momento, e desde já há vários anos, cada uma reza o terço. Hoje temos que deixar de chamar terço, porque já são 20 mistérios, é um rosário, na hora e onde e como lhe estiver melhor. E foi interessante que este assunto foi tratado, e todos os assuntos comunitários são tratados em comunidade, e a irmã Lúcia precisamente referiu-se e manifestou-se sobre este assunto. Ela dizia: é recomendável o terço em família, porque a maioria das famílias não reza mais nada em comum. E isso para as famílias. Para nós, que já temos muita oração comunitária, temos a liturgia das horas, que são 7 vezes que vamos ao coro em comunidade rezar. Portanto, o terço é aconselhável que entre nós seja em particular. Além disso, tem outra coisa: cada irmã tem a sua forma pessoal de rezar. Uma prefere meditar mais no mistério, outra prefere parar mais nas palavras da oração da Ave Maria, do Pai Nosso, e então podemos atrapalhar-nos umas às outras. Temos que nos conformar umas com as outras, e claro. Mas esta oração, nós neste momento, e já há bastantes anos que fazemos em particular, apenas no primeiro sábado que temos com as pessoas que vêm de fora. Então, se eu entendi bem, aqui no mosteiro rezam-se 4 terços, correspondem a um rosário. Não sei se os termos são assim, não. É o terço, porque hoje, como o rosário agora são 20 mistérios, são 4 terços. Exatamente. O terço era, significava, só em Portugal é que tem o nome de terço. Ah, pois, sim. Porque no estrangeiro é o rosário. São os 5 mistérios. Sim. Cada uma pode rezar o que entender, exatamente. Sim. Aliás, a irmã há pouco falou no terço em família, pois realmente até há indulgência para as famílias que rezam sim, o terço. Sim, que se reza, uma graça que se recebe. Sim. Em outubro, a irmã Celina falou da sua própria vocação. Foi o último assunto de que falámos. Não vamos hoje entrar por aí, porque já falámos outro dia. Mas dizer apenas que impressionou-me a vocação da irmã, até pela perseverança de tantos anos e sem a transmitir aos outros, até porque não era aconselhável que o fizesse. Depois, quando entrou no convento, fui aqui no dia 14 de agosto de 1976, creio que foi a data que indicou, foi aqui que entrou, em Coimbra, foi lá para aqui que veio. E nessa altura, pronto, quando a irmã, quando se começou a espalhar, passo o termo, que vinha para um mosteiro, já não perguntei pela família, porque já outro dia me falou disso, mas aquelas suas amigas, como é que elas reagiram, o que é que elas disseram, portanto, ao saber que a irmã queria ser religiosa? Para muitas... Não foi surpresa. surpresa, até porque já se dizia assim, ela vai para a freira, embora quando vi mesmo, certamente fugiu com algum rapaz, foi o assunto das vindimas. Mas aceitaram bastante bem, embora houve uma outra que disse, hoje lá que não te arrependas do passo que vais dar, e sim, mas aceitaram bastante bem, até houve uma sobretudo que ficou muito surpreendida, porque achava que quem ia para um convento era só uma pessoa que não valia para nada. Pois, a vocação é muito importante. Aliás, a irmã outro dia disse: a vocação é uma pérola que custa caro. Pronto, de facto assim é, mas é uma pérola que também dá muito gosto, não é? Sim. Dá muita felicidade. A irmã Maria Celina é consagrada de clausura. Há outras irmãs de outras ordens que fazem vida no exterior. Eu não sei se no caso de algumas carmelitas também fazem vida no exterior ou não. O que é que agradará mais a Deus? Estar num convento ou andar no exterior? A mesma coisa, porque cada um está no seu lugar. São Paulo usa a imagem do corpo para falar da Igreja. E em relação à vida consagrada também, cada instituto é uma peça nessa obra maravilhosa de Deus. E não são uns melhores que os outros, nem uns mais importantes que os outros. Convém é que cada um esteja no lugar que Deus quer. E cada um é feliz onde Deus o planta. Há pessoas que descobrem mais depressa o lugar para si, outros procuram mais. Há muitos caminhos. Mas é que cada instituto, cada congregação religiosa é uma manifestação do amor de Deus na sua Igreja. Pois, irmã, eu li uma vez uma pequena frase de uma carmelita que passava por uma estação de caminho de ferro e alguém lhe perguntou, tanto sabendo que ela é uma carmelita de clausura, como é que ela se sentia melhor no exterior ou no interior, e ela depois deu uma resposta semelhante ao que acaba de referir, porque ela disse, ela dizia, mesmo fora do convento a minha mente está sempre no céu, e portanto quando assim é, o facto de estar dentro ou estar fora Sim, mas cada instituto tem a sua função específica. Sim, sim, sim, sim. E a Igreja precisa de todos os membros. Santa Teresinha, tinha alguma dificuldade para se ver onde é que ela se encaixava no corpo da Igreja. E foi precisamente a meditar esse capítulo 13 da Carta aos Coríntios de São Paulo, que ela se encaixou ali no coração da Igreja, sem o amor. E todas as peças, todos os membros, como São Paulo diz, a mão não é superior ao pé, nem o olho é superior à mão, cada um tem a sua função e todos são importantes. Pois, nessas frases que eu li de uma carmelita, eu achei aquilo de facto uma beleza extraordinária e até paro por um minuto ou dois para lhe referir algumas coisas que de facto li, porque lhe perguntaram qual é a vocação mais bela, e ela disse: a vocação de todas as vocações é amar a Deus e ao próximo. Pronto, aqui não há, está tudo dito, não é? Portanto, era no sentido de quem é que ama mais, quem está na clausura ou quem está fora. E portanto, ela disse: pronto, isto no fundo é ou estar dentro ou estar fora é a mesma coisa, desde que esteja na presença de Deus continuamente, é isso. Portanto, aliás, ela dizia: a clausura é um sinal eloquente da liberdade que goza quem sabe amar o próximo que está perto. E para não estar muito tempo com isto,

As Carmelitas do Mundo celebram no próximo ano o 5º centenário do nascimento da fundadora, Santa Teresa d'Ávila, que nasceu em 28 de março de 1515. Estamos a dar continuidade a uma conversa que iniciámos em outubro com o superior do convento, Irmã Maria Celina, a quem agradecemos por esta disponibilidade para continuar este diálogo acerca da fundadora das Carmelitas e da Irmã Lúcia, que viveu em clausura neste convento. A irmã Lúcia viveu neste convento quantos anos? 57. 57. Foi a maior parte da sua vida. Pois foi. 57 anos. Quer-nos contar assim algum episódio gratificante da irmã Lúcia? Eu vivi ao lado dela 28 anos. E sempre achei uma pessoa muito igual a todas. Não era uma pessoa assim que se visse que fosse muito especial. Ela era dessas que o segredo da filha do rei guarda-se no seu interior e sabia muito bem resguardar-se. Mas era uma pessoa muito alegre, muito simples, e conforme a vi caminhar nos anos para a velhice, ao contrário do que muitas vezes acontece, de a pessoa ficar mais pesada, ela não. Tornou-se aquela menina da infância evangélica. Parecia que, à medida que o seu corpo se ia tornando realmente mais difícil de se mover, ela nunca esteve propriamente acabada, as últimas 3 semanas é que já não se pôde levantar, mas tinha cada vez um espírito mais leve, uma alegria contagiante, mesmo dentro dos sofrimentos físicos que ela teve nos últimos tempos, dores dos ossos, e o peso da idade, mas sempre se encontrava nela sempre uma alegria muito grande, algo que lhe vinha de dentro, e era muito gratificante ajudá-la para qualquer coisa. Mesmo os últimos 11 meses que tivemos que estar sempre uma, teve sempre uma irmã com ela, nunca esteve sozinha, porque ela às vezes, para não dar trabalho, aventurava-se a levantar-se sozinha e as pernas já não ajudavam, alguma vez caiu, e para que isso não acontecesse, então passou a estar sempre uma irmã junto dela. Mas era sempre uma alegria poder fazê-lo. Portanto, Deus transmitia-lhe, portanto, essa juventude, essa alegria, esse sentido dos outros, mesmo quando se levantava, não é? Para não estar a incomodar os outros. Sim, sempre cuidadosa de não dar trabalho, não a ocupar os outros. A irmã Maria Celina disse, pronto, que ela teve problemas também de dores dos ossos. O próprio mosteiro também é capaz de ser frio e para isso, quem vive aqui tantos anos, se calhar não... Sim, não sei se vai dizer, isto dá para rir, que alguém disse que o facto dela vir para o Carmelo, entrar para um mosteiro de clausura, que se lhe abreviou a vida. Ela morreu com quase 100 anos. Isso dá para rir. Pois sim, isso aí, de facto, isso dá para rir. Mas é... São aquelas infelicidades que a gente às vezes tem, que diz, sem pensar, ou sem refletidas, e foi certamente o caso. A irmã Lúcia nem sempre viveu aqui no convento. Ela, desde que foi carmelita, veio para cá e que ficou. Entretanto, ela, quando entrou para a vida religiosa, foi aos 18 anos, entrou nas Irmãs de Santa Paula Frassinete, que são as Doroteias. Ela foi educada no Asilo Vilar, Instituto Vanzeler, que fica em Gaia, e eram com as Irmãs de Doroteias que, nessa altura, por causa da expulsão de todos os religiosos de Portugal com a República, elas nem eram chamadas irmãs. Puderam ficar como educadoras. e nessa altura tinham o noviciado na Espanha, e quando ela entrou para a vida religiosa foi para Tui. Para Tui, pois eu, aliás, eu coloquei esta questão porque eu há anos, há uns bons anos, eu li um livro do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, e ele contava nesse livro que um dia foi visitar o bispo de Tui e que ele lhe falou, lhe perguntou se não queria visitar a irmã Lúcia. É claro, ele disponibilizou-se de imediato e foram lá então ao convento, ao mosteiro, e visitaram, portanto, a irmã Lúcia. E a irmã Lúcia disse então ao fundador do Opus Dei naquele momento, disse, então não quero ir a Portugal, não quero visitar Fátima. E ele disse, bem, gostaria de ir, mas a verdade é que eu não tenho passaporte, não tenho documentos. E de imediato a irmã Lúcia disse, bem, mas se o senhor padre quiser ir, eu providencio para que possa passar a fronteira. E creio que aquilo foi quase instantâneo. Foi ela passar... que tinha uma amizade muito grande com o cônsul de Portugal, não é? Pois, lá no livro não dizia como é que foi. É que ela interferiu diretamente na conversão dele. Pois, eu sei que, pronto, que no espaço de meia hora o fundador do Opus Dei tinha possibilidade, tinha um salvo-conduto, não sei se é este termo que se usa, e para passar a fronteira, e passou, e foi a primeira vez que ele veio a Portugal, e que, pronto, de imediato visitou Fátima, porque tinha também muita devoção com Nossa Senhora, não só com a Nossa Senhora de Fátima, mas com a mesma Nossa Senhora, que tem outros nomes, e sempre que ia a outro país, portanto, as primeiras coisas que ele fazia era visitar o santuário, ou os santuários... Também visitou a irmã Lúcia aqui. Também? Não sabia. Pois ela já sei que é bonita. Eu consta-me, não sei se isto é verdade, senão que as próprias carmelitas que são cooperadoras do Opus Dei, são... Sim, sim. Portanto, significa que rezam todos os dias. Nós temos na presidência do nosso refeitório uma imagem de Nossa Senhora que ele ofereceu. Fico a saber mais alguma coisa. Muito bem. Sim, senhor. Irmã Maria Celina, o processo para a beatificação da irmã Lúcia está para Roma, creio eu. Ainda não. Ainda está no processo de diocesano. Porque a irmã Lúcia... felizmente, para este caso, vou dizer infelizmente, escreveu muito, e quando há muitos escritos dá muito trabalho. O santuário está a ajudar, o santuário de Fátima está a ajudar, porque as cartas são 11 mil, mais ou menos. 11 mil? 11 mil. É muita carta. É muita carta. Portanto, e todos os escritos têm que ser... estudados e trabalhados de certa forma. Dá muito trabalho, estamos a trabalhar, nós aqui também a compilar as coisas, temos estado com, nós tínhamos cartas cá, ela ficava com cópia, houve pessoas que entregaram, no santuário a mesma coisa, e agora já está tudo reunido e eles estão a fazer os sumários. Muito bem. E assim, pequenos milagres, por intercessão da irmã Lúcia, já se conhecem, não se conhecem? Há várias graças com caráter de milagre. Falta ainda haver alguém que tem que haver os médicos, depois tem que falar a ciência. Ainda não está nenhum, mas também enquanto o processo de exame não estiver terminado, o processo de milagre não pode entrar. Uma vertente onde a irmã Lúcia tem concedido muitas graças é mães, casais que querem ter, mães ainda não são, que querem ter um filho e estão à espera dele muito tempo, e depois têm recorrido à irmã Lúcia. E ela já mandou muitos meninos. É uma boa publicidade que fazemos daqui, através da Rádio Boa Nova, para quem tem esses problemas, então que recorra... Ainda em vida dela, já houve quem pedisse orações e foi atendido. Depois de muitos anos de casados, não conseguiam ter um filho e depois Nosso Senhor concedeu. E é uma faceta onde ela está a intervir muito. Para Deus tudo é fácil. Para nós é que as coisas são por vezes complicadas, mas para Deus tudo é fácil. A Deus nada é impossível. É verdade. Ter paz, mas encontras, queres fugir. Se tens vida, queres mudar, mas se mudas, não te vês. Quem procura encontrar, quem encontra para esquecer. Uma noite amanhece, qualquer santo enlouquece. Quando acordas, queres amar, que o mundo faz-te frio. Como água quer ser mar, e chuva quer ser rio. Ser semente queres crescer, mas sem água vais secar. Vais ser tu a ir buscar o que o mundo não te der. Como a noite amanhece, qualquer santo enlouquece. Queres espaço impossível, queres arder o que apagou. Escolha que passou, mas tudo é o que tem de ser. Tudo flui, o que faz crescer. Leva para o mar. Tudo é o que tem de ser. Tudo é o que tem de ser. Sabes resistir, porque pomba quer ser águia, e a águia um falcão. Como mar quer tempestade, e a tempestade um furacão. Vais prender-te ao precipício, porque o perigo é um vício. Queres espaço impossível, queres arder o que apagou. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, através da Rádio Boa Nova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Falamos do convento do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, precisamente onde viveu a irmã Lúcia. As carmelitas do mundo celebram no próximo ano o 5º centenário do nascimento da fundadora, Santa Teresa de Ávila, que nasceu em 28 de março de 1515. Estamos a dar continuidade a uma conversa que iniciámos em outubro com a superior do convento, a irmã Maria Celina, a quem agradecemos por ter disponibilizado mais uma vez para continuar o diálogo acerca da fundadora das Carmelitas e da Irmã Lúcia, que viveu em clausura neste convento. Entramos na parte final do nosso programa. Vamos continuar mais um pouco a conversa com a Irmã Celina. E uma questão que eu vou colocar prende também ainda com a irmã Lúcia, com o facto de Portugal ter tido a felicidade de Nossa Senhora visitar Fátima. Penso que isto para os portugueses foi um acontecimento extraordinário. Nossa Senhora disse inclusive que em Portugal nunca faltaria, não sei se o termo é correto é este, nunca faltaria a fé, nunca caberia. Nós constatamos hoje que mesmo nesta Europa, países como a Holanda, como a Bélgica e outros, praticamente já o cristianismo está a desaparecer. Em alguns locais está a dar origem a outro tipo que não tem nada a ver com a verdadeira fé, que é esta que implantou Jesus Cristo. Não há outra religião em cujo fundador tenha ressuscitado, e por vezes, muitas vezes, nós andamos enganados, e é uma pena. Mas pronto, Portugal ter esta felicidade. E eu gostava, portanto, que a irmã Maria, agora faltou Maria Celina, para que dissesse alguma coisinha acerca de, pronto, deste grande acontecimento acerca de Fátima. Portugal recebeu uma graça muito grande. Nossa Senhora fez essa afirmação, que pertencia a uma parte do segredo. Em Portugal conservar-se-á sempre o dogma da fé. Mas esta graça, e cada graça, é sempre também um desafio. Deus concede as graças, mas é necessário que nós correspondamos a essa graça. E é preciso, Irmã Lúcia isto dizia sempre quando se clamava, porque a terceira parte do segredo não se dizia. Ela afirmava assim: o mais importante está dito, que é oração e conversão. Penitência, que quer dizer conversão, mudança de vida. Essa é que é o necessário. É o conteúdo da mensagem de Fátima. E para todos, para os portugueses e para todo o mundo, é isso que é necessário. A graça de Fátima é essa. Aquelas crianças em Fátima, portanto, as primas da irmã Lúcia, portanto, quantos sacrifícios fizeram, não é? Às vezes impressionam, porque, pronto, tenho lido ali um ou dois livros acerca da irmã Lúcia, e impressionava-me aquelas crianças em pleno verão, que levavam a água, que levavam a merendita e que deitavam a água fora às ovelhas para fazerem o sacrifício. A irmã Lúcia dizia que os pastorinhos foram os primeiros convertidos de Fátima. Eles abandonaram as suas brincadeiras. Certamente sabe que eles, para terem tempo de brincar, as mães aconselhavam e davam-lhes assim uma ordem: rezai o terço. E então eles, para obedecerem, mas para ficarem com tempo para as brincadeiras, arranjaram uma maneira de fazerem as duas coisas. Então abreviavam a Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, por ali fora, e paravam muito no Glória. Depois da aparição, a primeira aparição do anjo, deixou das aparições do anjo, a irmã Lúcia relata nas memórias que os três ficavam quase sem poder falar. Francisco não ouvia o que diziam as aparições, depois elas é que lhe transmitiam. E ficavam uns dias como que sem forças. Quando veio Nossa Senhora foi diferente. Mas depois desta aparição, combinaram entre si, agora temos que rezar o terço completo. E por isso ela dizia, os pastorinhos foram os primeiros convertidos de Fátima, porque mudaram logo a sua atitude. É verdade que entre as três aparições do anjo, a certa altura eles iam quebrando já esse fervor que lhes deixava e voltavam às brincadeiras. Na segunda aparição o anjo até lhes chamou a atenção. Então o que é que fazeis? Estavam a jogar às pedrinhas em cima do poço. Com a vinda de Nossa Senhora, deu-se neles até. A atitude da Jacinta foi uma coisa impressionante, que ela acho que não tinha aquela forma de cumprimentar a mãe. Quando ela chegou da feira, ela estava desejosa de dar a notícia, embora tivesse prometido umas poucas vezes eu não digo nada, mas não conseguiu. E a irmã Lúcia às vezes dizia, quem teve a culpa foi a Jacinta, se ela não tivesse falado ficava tudo entre nós. Mas a coisa era mesmo para se era dizer. Para divulgar, não podia ficar. Coitadinha da Jacinta, depois lá se penitenciou, eu não digo mais nada. E foi tão fiel que depois, sem a prima lhe dizer, diz, ela ficava calada, punha os olhos no chão, mas já não dizia nada. Irmã Maria Celina, e o Francisco? O Francisco que corria para a igreja e ficava horas junto do sagrário, extraordinário, não é? Uma criança, não é? Mas como ele ficava ali junto. Foi o grande adorador de Jesus. Sim, sim. Cada uma teve a sua faceta. Jacinta impressionou-se mais com o Imaculado Coração de Maria, com a conversão dos pecadores. O Francisco era o Jesus escondido, era consolar Jesus. Ele que afirmou que eles tiveram essa visão extraordinária de verem, de se verem em Deus. Ele reflete, diz mesmo que era como um espelho em que nós nos víamos. E depois o Francisco viu que Deus estava triste. E o desejo dele era consolar Nosso Senhor. E por isso, tudo o que ele às vezes dizia adeus à irmã e à prima, que ainda se punham lá um pouco a dançar e a cantar, e ia esconder-se a rezar, para consolar Nosso Senhor. Eles tinham uma visão da eternidade. Eu estou a pensar, pronto, na Jacinta, que já no hospital, isto também, enfim, é fruto de um livro que li, penso que da Lúcia. Já no hospital, bastante doente, e ela tinha uma visão realmente, pronto, do que se passava da eternidade. Porque numa altura qualquer alguém lhe perguntou qualquer coisa acerca do céu, não é? Eu já não posso precisar porque já li isto há muito tempo. E ela disse, bem, sim, mas também cá não vai ficar muito tempo, não é? Portanto, e de facto, esse homem acabou por falecer em pouco tempo. Eles tinham de facto uma visão já do outro lado da eternidade. Deus permitia-lhes que vissem isso. Uma coisa que me impressiona, irmã, já agora quase me corto a palavra, mas não, por favor. Me impressiona, e volto àquela primeira parte de quando comecei com os pastorinhos. Portanto, eles em pleno verão, e creio que uma vez passaram 9 dias sem beber água. É claro que isto. Todo o mês de agosto. Pois. É claro que isto não é recomendável, especialmente para pessoas que já não têm grande saúde, que lhe pode dar cabo do mês. Mas a verdade é que eles faziam todo o sacrifício. E uma coisa que me impressiona hoje é isto. A irmã não tem essa possibilidade de ver, mas eu vejo isto. Eu hoje vou, portanto, à missa, a uma igreja, a uma capela, a um santuário, e sendo a missa a coisa mais importante da nossa vida, eu vejo que as pessoas levam uma garrafinha e nem durante aquela meia hora, aos 40 minutos, conseguem passar sem beber um bocadinho de água, pronto, isto de facto. Mas os médicos hoje parece que curam tudo também com água e caminhar. mas pode-se passar também um bocadinho, não é tanto tempo. Irmã, uma última questão, portanto o nosso tempo está praticamente também no fim. O sínodo dos bispos acabou agora, há muito pouco tempo, no dia 19 de outubro. Certamente que aqui no Carmelo já rezaram muito e vão continuar a rezar durante mais um ano pelo próximo sínodo, que é quando vamos ter as conclusões que as conclusões deste e do outro. E a ideia com que eu fico é que é necessário rezar muito, porque o relativismo também está a chegar à Igreja, que é a ideia que eu tenho, pelo que tenho lido. De facto, dá pena, mas infelizmente a palavra de Deus, que é imutável, parece que em algumas pessoas de responsabilidade, estou a pensar em bispos e em cardeais, pronto, que esquecem de facto que a palavra de Deus que é imutável e às vezes querem mudar o que nos deve mudar. Portanto, penso que todos, não só no convento, mas também por fora, todos temos que rezar para que o Espírito Santo atue e para que não venha por aí alguma coisa que não deve vir. E se calhar aquele conselho que o Papa São João Paulo II deu àquele sacerdote de dobrar o tempo de oração, se calhar é o que nós precisamos todos de fazer. Se calhar é isso mesmo. É. E todos, Santa Teresa, quando fundou o Carmelo, foi precisamente a pensar, como ela chama, os defensores da Igreja. É a nossa função estar no silêncio, no escondimento, a ajudar aqueles que estão a lutar na arena. E cada vez mais, e sempre, é atual uma vida de oração. Irmã, mais uma vez lhe agradeço a disponibilidade que teve para estar estas praticamente 2 horas comigo e com os ouvintes da Rádio Boa Nova. Obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Irmã de Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.